malandrião, um colega safado, conheces um político ladrão, um golpista, não perde hoje, hein? No Queca de Siri 171, olha, olha, tu não sabes como vai ficar tudo com tanta ladruagem. Alô, simpatia está no ar. Moqueca O de Siri, programa que vai ao ar pela internet com o número de 171. Então é o seguinte, não vem de 17 de janeiro que eu dou uma de 22, valeu? Doris Monteiro. De pilantra e de poeta tenho a dose certa. Sou amigo do inimigo se preciso for. A mulher que está comigo é sempre meu amor. Enganando a quem me engana, engano o enganador. De pilantra e de poeta traço a minha sorte. De camisa social ou de camisa esporte. Não dou costas pra punhal nem cumprimento a morte. Eu não sigo o rumo sul se o quente é o rumo norte. Eu vou de cara, mas também vou de coroa. De pilantra e de poeta traço a reta que me leva à vida boa. Eu vou de cara, mas também vou de coroa. Minha vida é sempre boa. Oi, de pilantra, de poeta, coração duplex. Vou mantendo desligado o meu jeitão relax. Eu não ando penteado, não uso bonex. Eu sou mais do que avançado, super trafentex. De pilantra, de poeta, e ninguém me desarme. Eu sou tido como um feio, mas com muito charme. Ser amante é meu destino até que vem o infarte. Eu vou de cara, mas também vou de coroa. De pilantra e de poeta, traço a reta que me leva à vida boa. Eu vou de cara, mas também vou de coroa. De pilantra e de poeta, minha vida é sempre boa. Oi, de pilantra e de poeta, e ninguém me desarme. Eu sou tido como um feio, mas com muito charme. Da mulher fiz o meu hino e o meu estandarte. Ser amante é meu destino até que venha o infarte. Eu vou de cara, mas também vou de coroa. De pilantra e de poeta, traço a reta que me leva à vida boa. Eu vou de cara, mas também vou de coroa. De pilantra e de poeta, minha vida é sempre boa. Existe lá perto de casa um cara, seu nome eu não quero dizer, que tem a mania muito devagar de correr e contar tudo aquilo que ouve e que vê. Mas a moçada já sabe de tudo. Quando ele chega e quer ficar ligado, às vezes um papo que era legal tem até que ficar furado. Existe lá perto de casa um cara, seu nome eu não quero dizer, que tem a mania muito devagar de correr e contar tudo aquilo que ouve e que vê. Mas a moçada já sabe de tudo. Quando ele chega e quer ficar ligado, às vezes um papo que era legal tem até que ficar furado. Tá fazendo um frio esquisito, né? Ou é mesmo? O time tá ruim, hein? Pô, tá com aquele ataque? Que ataque? Que nada, que o time é ruim. Olha, mano. Deixa pra lá, cara. Deixa pra lá. Posso saber de que vocês estão falando? Pode. A gente só tá cantando um sambinha só. Então dá aquele recado, Paulinho, diz. Existe lá perto de casa um cara, seu nome eu não quero dizer, que tem a mania muito devagar de correr e contar tudo aquilo que ouve e que vê. Mas a moçada já sabe de tudo. Quando ele chega e quer ficar ligado, às vezes um papo que era legal tem até que ficar furado. Olha, cuidado com esse cara aí, que ele entrega, hein? Esse cara que tá do teu lado entrega tudo, hein? Thank you.

pra um samba ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontremos com Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Um recado de assim: oi, turma, não deu pra esperar. Eu duvido que isso não tem importância, não faz mal. É, vocês mancaram comigo. Mas se eu ficar 5 anos no poder, eu conserto essa MPB. É, mas e se você não consertar? E se você não gostou? Vai fazer rock and roll? Ué, o quê? É, porra. O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontremos com o Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Mas isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Vamos nessa, Ritinha, vamos. Não faz mar. .3 Rádio Campeche de Cro, o político. Povo da minha terra, na hora que eu mais precisei de vocês, vocês me traíram. Mas não tem nada não, eu volto. Dei cimento, dei tijolo, dei areia e vergalhão. Subi morro, fui favela, carreguei neném chorão. Dei cachaça, tira gosto e dinheiro de montão. E mesmo assim perdi a eleição. Traidor. Se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Dama, porém quando eu perdi, ela vendeu até a cama. E achei o meu retrato no banheiro da central. Vou dar um couro no meu cabo eleitoral. Traidor. Se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Traidor. Se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Mesmo assim foi anulado. E só tem gente canalha, como tem gente ruim. Nem a minha mãe votou em mim. Ô mamãe, eu me admiro a senhora. Se meus inimigos não votaram em mim, tudo bem. Agora a senhora que depende de mim não votar é sacanagem. Eu, hein? Os eleitores que não te conhecem não votaram. Eu que te conheço vou votar. Ah, tô fora. Ô mãe, a senhora também me traiu, mamãe. Ô mãe, a senhora foi comprada pela oposição. Povo da minha terra, vocês têm água aí no município? Claro que não. Tem escola no município? Claro que não. Tem policiamento no município? Não, não. Então por que vocês não mudam dessa porcaria aí? Agora, meu camarada, com esse plano tem que dar certo. Porque senão vê o que vai acontecer, malandrão. Para tirar meu Brasil dessa baderna. Para tirar meu Brasil dessa baderna, só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Toda a nossa esperança é somente lembrança do passado. A alta cúpula vive contagiada pelo micróbio da corrupção. O povo nunca tem razão, estando bom ou ruim o clima. Somente quem está por cima é a tal dívida externa. E o malandro que faz aquele empréstimo que leva os 20% dela. E para tirar, para tirar, que é o Brasil dessa materna. O que é que faz? Para tirar, que é o Brasil dessa materna. Só quando o morcego doa sangue, é, e o saci cruzar as pernas. Só quando o morcego doa sangue, e o saci cruzar as pernas. E já não há alegria de noite e de dia, a tristeza não para. A vida custando os olhos da cara, e não temos dinheiro pra comprar. Quem governa o país é muito feliz, não se preocupa. Tem tudo de graça, não esquenta a cuca. E o custo de vida só sabe aumentar. Para tirar meu Brasil dessa baderna. O que é que tem? Para tirar meu Brasil dessa baderna. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. E... antigamente governava um decente sem sacrilégio. Hoje são indecentes cheios de privilégio. É só caô, caô para cima do povo. Promessa de um Brasil mais novo e uma política moderna. Mas só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. E para tirar, para tirar meu Brasil dessa materna. E aí, meu pai? O homem meteu a caneta. Deu tudo certinho. Dessa vez o bicho vai pegar. Mas se não der certo, bora, meu irmão. Drácula é que vai da gente. Tem que ir no banco de sangue da casa do Drácula. Comprar o pai de safado. Pra quem, compadre? O Saci Pereira, meu irmão. Moqueca O de Sirinoá. Este é o programa 171, 17 de janeiro. Nesse lado A, pequeno lado A, o lado B será enorme, já vou adiantando. Ouvimos Doris Monteiro, de Pilantra e de Poeta, disco do ano que eu nasci, 1971. Papo Furado, Paulinho da Viola e Velha Guarda da Mangueira. Dá pra identificar a voz do Mauro Duarte, inclusive. Falso Poeta, Geraldo Pereira. Vou Caçar o Seu Mandato, Moreira da Silva. Samba do Ernesto, com Rita Lee e Demônios da Garoa. O Político, de Cro e a mãe dele. Quando o Morcego Doar Sangue, Bezerra da Silva. No fundo estamos ouvindo The Ruddy Monkey Bones, Falador Passa Mal. Este é o Moqueca de Siri, que hoje entrou com atraso devido à falta de luz na região do Campeche. Somos contra a renovação e ampliação do contrato da Pedrita. Somos contra o emissário submarino. Usamos software livre, valeu? Nas redes sociais, arroba Moqueca Siri, não tem o D. Mandar um beijo pra Gê Muniz, parceira, faz o programa comigo, tá no Rio de Janeiro. Contribuiu bastante nesse repertório aí. Vamos lá, Falador Passa Mal e depois uma música, é que é um recado do Messias para o Sérgio. Um recado homoafetivo. Sérgio, ouve essa. O Messias está mandando para você, ó. Vai, Sérgio, que é sua. Ângela Maria, no Mucapá. Você diz pra todo mundo que eu fui apaixonada, dominada por você. Você fala e fica rindo, todo mundo fica ouvindo, mas em você ninguém mais crê. Vou lhe dar um bom conselho, olhe bem o seu espelho e a verdade você vai saber. Vou contar para a cidade nossa história de verdade, você vai se arrepender. Usei você, usei você, usei seu corpo, seu sorriso, sua companhia. Usei você, usei você, usei você para me aquecer na minha noite fria. Usei você tanto, tanto, que o seu encanto desapareceu. Usei você, mas quem se desgastou fui eu. Usei você, usei você, usei seu corpo, seu sorriso, sua companhia. Usei você, usei você, usei você para me aquecer na minha noite fria. Usei você tanto, tanto, que o seu encanto desapareceu. Usei você, mas quem se desgastou fui eu. Queca de Siri na Rádio Campeche. Agora a querida, maravilhosa Paulinha Tole. Flamengo como eu, com você, com todos. Onde está a honestidade? Você tem palacete inocente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança ou parente, só anda de Mercedes e Ferrari. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Seu dinheiro nasce de repente, embora não se saiba se é verdade. Você acha na rua diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já vassoura dos salões da sociedade, que varre o que encontra pela frente, promove festivais de caridade em nome de qualquer defunto ausente. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Queca de Siri na Rádio Campeche. Vamos ouvir agora o que? Chico Serra. Falsos patriotas, vendilhões do templo nação. Digo, né? Aos canalhas e a toda tralha que odeia quem trabalha. Digo, vez. Chegará a vossa vez e a vocês restará o lixo da história. Tiriga infeliz, meretriz, algoz voraz, tua alma sem paz, tua casa sem calma, tua palma palmatória, tua fala fina, alegrando a história. Teus dias de triste glória, tudo finda, e ainda tua gala espúria. Aos donos das TVs e dos jornais, aliás, não digo um grito. Fechado pra comer, temer o veneno. lançamento, Moqueca de Siri, na Rádio Campeche, Peruviana, Chico César, lançado semana passada esse disco maravilhoso. Agora Arnaldo Antunes, tocando ao vivo na casa dele. Essa é pra galera do Zóio Grande. Parece muito mais potente. Sua casa foi pintada recentemente. E quando encontra o seu colega de trabalho, só pensa em quanto deve ser o seu salário. Queria ter a secretária do patrão, mas sua conta bancária já chegou no chão. Na hora do almoço vai pra lanchonete tomar seu copo d'água e comer um croquete, enquanto imagina aquele restaurante aonde os outros devem estar nesse instante. Invejoso, querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá caroço. Invejoso, o bem alheio é o seu desgosto. Queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo desse poço. Depois você caminha até a academia, sem automóvel e também sem companhia. Queria ter o corpo um pouco mais sarado, como aquele rapaz que malha do seu lado. E sim, vergonha de sua própria namorada, achando que os amigos vão fazer piada. Queria uma mulher daquelas da revista, uma aeromoça, uma recepcionista. E quando chega em casa e liga a TV, vê tanta gente mais feliz do que você. Apaga a luz na cama e antes de dormir, fica pensando o que fazer pra conseguir o que é dos outros. Querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá caroço. Invejoso, o bem alheio é o seu desgosto. Queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo desse poço. Invejoso, querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, a sua fruta só lhe dá caroço. Invejoso, o bem alheio é o seu desgosto. Queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo desse poço.

A seguir vamos ouvir Mentira, Neuzinha Brizola. E aí a gente parte para a reta final deste programa 171, o que é caô de Siri. Não vem de 17 de janeiro que eu dou um de 22, tá sabendo? ...98.3, Rádio Campeche, uma frequência comunitária. Simpático, para de formar caô. Ô simpático, para de formar caô. Ô simpático, para de formar caô. Ô simpático, para de formar caô. Ô simpático, para de formar caô. Ô simpático, para de formar caô. Ô simpático, para de formar caô. Vacilão de bobeira no movimento. Sei que tá mancando, a massa tá sacando. Tamo ligado no procedimento. Simpático é bruto, não é do justo. Dos irmãos se desfaz. Errado vira certo, se achar esperto. Só fortalece quem tem mágico. O tempo é o remédio e o proceder se mostra no dia a dia. A carroçada, a simpatia já tá virando epidemia. Eu falei uma vez, tô bolado, novamente vou falar. Pra curar safado é bom, tá ligado? Vacina é bala de AK. Por isso que eu digo, cuidado comigo, meu pão de bola deu um perigo. Comédia fudido, garoto metido, é cartucheira de bandido. Porque ele vive na sombra do patrão. Agrada vagabundo é sua profissão. Confunde ganância e ambição. Simpatia, comédia, vacilação. Vive na sombra do patrão. Agrada vagabundo é sua profissão. Confunde ganância e ambição. Simpatia, comédia, vacilação. Ô simpático, para de formar caô. Ô simpático, para de formar caô. Ô simpático, para de formar caô. Ô simpático, para de vacilão de bobeira no movimento. Sei que tá mancando, a massa tá sacando. Tamo ligado no procedimento. Simpático ao bruto, não é do justo. Dos irmãos se desfaz. Errado vira certo, se achar esperto. Só fortalece quem tem mais. O tempo é o remédio e o proceder se mostra no dia a dia. A carroçada, a simpatia, já tá virando epidemia. Eu falei uma vez, tô bolado, novamente vou falar. Pra curar safado é bom, tá ligado, vacina é bala de AK. Por isso que eu digo, cuidado comigo, meu pão de bola deu um perigo. Comédia fudido, garoto metido, é cartucheira de bandido. Porque ele vive na sombra do patrão, agrada vagabundo é sua profissão. Confunde ganância e ambição, simpatia, comédia, vacilação. Vive na sombra do patrão, agrada vagabundo é sua profissão. Confunde ganância e ambição, simpatia, comédia, vacilação. Ô simpático, para de fumar caô. Ô simpático, para de fumar caô. Ô simpático, para de fumar caô. Ô simpático, para de fumar caô. Ô simpático, para de fumar caô. Ô simpático, para de fumar caô. Ô simpático, para de fumar caô. Ô simpático, para de fumar caô. Sem causar dano. Este foi Mr. Catra no Muqueca de Siri, o Simpático, uma música do século passado. Agora o Rapa com Bezerra da Silva. Querido Bezerra, tive a honra de beijar a testa dele no seu velório. Muqueca de Siri, presta atenção, candidato. Se liga. Bezerra da Silva provando e comprovando a sua versatilidade. Sai pra lá, caosada. Ô, rapaz! Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça e até bagulho fumou. Foi no meu barracão e lá usou lata de goiabada como um prato. Eu logo percebi, é mais um candidato às próximas eleições. Às próximas eleições. Às próximas eleições. Fez questão de beber água da chuva. Foi lá na macumba, pediu ajuda. Bateu cabeça no conga. Deu azar, a entidade que estava incorporada. Disse esse político é safado. Safadão, aí, cumpa. Nesse país que se divide em quem tem e quem não tem, sempre o sacrifício cai no braço operário. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, vejo o desemprego, vejo quem mandar no jogo. E você vem, vem, pede mais de mim, diz que tudo mudou e que agora vai ter fim. Mas eu sei quem você é, ainda confia em mim. Esse jogo é muito sujo, mas eu não desisto assim. Você me deve. Malandro é malandro, mané é mané. Você me deve. Você me deve, seu canalha craque. Você me deve, malandragem. O Rompo. Você ganhou 200 vezes na loteria, malandro. 200 vezes, compadre. É foda. Cabeça no conga. Deu azar, a entidade que estava incorporada. Disse esse político é safado. Cuidado

Teca de Siri na Rádio Campeche. Agora Elza Soares, Benegão e Pedro Loureiro. Blá, blá, blá. Coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora o grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega! Que mundo é esse, eu me pergunto. Chega! Quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora o grito, eu acredito que você vai gritar junto. A partir de agora a terra é plana. 2 + 2 são 7, aquilo vale 700 gramas. Terrorista será aquele que não bota veneno na sua mesa ou na plantação. Heróis laureados serão os que contaminam, adoecem, matam mais rápido a população. Sem saúde e educação se faz um povo mais feliz e avançado. Esse é o novo mundo, esse é o meu recado. Chega! Que mundo é esse, eu me pergunto? Chega! Quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora o grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega! Que mundo é esse, eu me pergunto? Chega! Quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora o grito, eu acredito. Então, me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Estou indo embora. O que fazer? Me dê motivo. Vem embora em outro lugar. Me dê motivo. Vai deixar meu país pra lá. Falar de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora o grito, eu acredito que você vai gritar junto. Me dê motivo. Vem embora em outro lugar. Me dê motivo. Vai deixar meu país pra lá. Falar de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora o grito, eu acredito que você vai gritar junto. O negócio é o seguinte, negociata total. O patriota agora nem vende o alô pro país. O novo patriota cede gentilmente as terras e as almas do seu povo pra América do Norte. Eu quis dizer outra coisa, mas é isso mesmo que eu não pretendia dizer. Não, calma, peraí. Esse arquivo era pra ser secreto. Se tem decreto, pra que debates? 30% de 100 dá 3 chocolates. Aposto o meu doutorado na faculdade americana. Me engana que eu gosto, me manda que eu posto. Se a reforma não passar, não vamos ter dinheiro pra contratar. Se a reforma não passar, o Brasil vai quebrar. Muito blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. É tanto blá blá blá blá blá blá blá blá blá. É muito blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Então, me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a vai ser agora. Estou indo embora. O que fazer? Me dê motivo. Vem embora em outro lugar. Me dê motivo. Eu deixo meu país pra lá. Falar de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora o grito, eu acredito que você vai gritar junto. Me dê motivo. Ainda tem quem vem bem quando estão na cena pra falar o que tem, hein? Eu não, vocês falam muito bem. Mas é na atitude que nós cobram um vacilão. E cês paga de pá, paga de pã. Ladrão porra nenhuma, vem bota a cara, testa a mente sã. Hoje a rua tá fria demais pra criança. E eu só vim pra ter um réveillon na França. Bem bom igual o Luan falou. Sem caô, o tempo fechou. Pra esses putos que tão sem um puto. Vida é pequena demais, eu sei de olho na dos outros. Qual vai, qual foi, qual é? Cês tão olhando o que? Eu ainda tô a pé. Por cima da sacada dos seis, ego inflou, ficou gigante. É, foi pra gringa, agora fala inglês, motherfucker. Meu sincero, foda-se, permita-se crescer sem depender dos outros. E quantos já se foram e quantos vão ficar aqui sem ter? Porque restou tão pouco. E hoje eu ando com dois fones na rua, com a mente na lua. Independente da sua conduta, a cena é bruta demais pra malandro tirar onda de bacana. E bacana paga pau pra malandragem. Aqui já és mais um louco que não vai te contar a verdade. E ela não existe. E o ego tá matando mais que craque no centro da cidade. Doideira, doideira. A batalha é pra dentro de si mesmo. A quem você iria recorrer? Se nem o céu hoje nasceu mesmo. A trilha é estreita, precipício a se ver. É tão simples que parece banal. Ou é tão claro que você não pode ver. Na batalha interna ninguém sai ileso. Seja honesto consigo, vai ser melhor pra você. Escute além do que ouvi, enxergue além do que se vê. A pessoa perfeita pra salvar seu mundo é você. Escute além do que ouve, enxergue além do que se vê. A pessoa perfeita pra salvar seu mundo sempre vai ser você. E além de tudo que vejo aqui, de tudo que passo aqui, são cicatrizes que me seguirão até o fim. Assim como o vento eu fui, como mesmo voltei. Tudo em seu tempo o mundo vai seguir, essa é a lei. Naquele dia eu me senti tão bem, espero que possa sentir também. Liberte-se do que te faz refém. Atrás das grades por si mesmo criadas, mesmas cartas marcadas, fazendo o que convém. Aprendi quando errei, me perdi, me encontrei. Jamais desisti. Minha raiz cresce forte por cima do muro que é só existir. Aprendi quando errei, me perdi, me encontrei. Jamais desisti. Minha alma é forte, eu sei. Meu coração reflete o que se passa aqui. Aqui já é mais um lugar que não vai te contar a verdade. Ela não existe, não existe. No centro da cidade. Trabalhar pra quê? Qual foi? Eu sei e você sabe. Vivemos no Brasil, na terra da pilantragem. O certo tá errado, tipo churrasco de gato. Propaganda enganosa, quem fatura são os rádios. És a carioca, a cara do personagem. O verdadeiro trambiqueiro, malandragem é que é arte. Better Call Saul, o advogado. Que dá uma cor que fique bom para os dois lados. Ah, menino, é. Vê se não apronta, direto pro colégio. Tira o olho da lomba, essa é pros pretinhos. Essa é pras neblona, tá quente essa terra. Mas que ladeira longa. Vai bem, é nesse vai não vai. Vai bem, mexe o corpo todo. Vai bem, diga como é que faz. Tamanha malevolência, cuidado vou te pegar. Vai bem, diga como é que faz. Vai bem, mexe o corpo todo. Dançar mulher com mulher é ou não é? Samba reggae tem muita axé. Bota o pé, mas tem que trabalhar. Qual foi, qual é? Certo pelo certo, torto igual anzol. A labuta é desse jeito, madrugada com sol. Pega as sementes, bebe os grãos. A luta da vida sempre cultivando o que vem do chão. Concreto e ato, especulação imobiliária. Quem trabalha, constrói, ganha, paga pela diária. Reparação não tem, apronte é guerra. Nativos e quilombolas, nascidos, criados na terra. Quem dá mais, quem paga quem, além das notas de 100. Tem gente que compra e financia em nome de alguém. Fecha a conta, passa a régua, agora no tete a tete. O barato fico mais louco na mão dos mequetrefes. Vai bem, é nesse vai não vai. Vai bem, mexe o corpo todo. Vai bem, diga como é que faz. Tamanha malemolência, cuidado vou te pegar. Vai bem, diga como é que faz. Vai bem, mexe o corpo todo. Vai bem, diga como é que faz. Tamanha malemolência, cuidado vou te pegar. Pra represar então como é que é. Quem quer ter refresco em sacolé? São qual é. Tremendão. Chegando ao final do Moqueca de Siri. Zico tá no Vasco. Zico no Vasco, ah, parei, né? Enfim, depois de Neuzinha Brizola com Mentura, rolou o simpático Mr. Catra. Candidato Caô Caô, com o Rapa e Bezerra da Silva. Bolsonada, Francisco Elombre e Lineker e os Caramelos. Blá blá blá. Elza Soares Benegão e Pedro Loureiro. Sem Caô, Zaratrusta. Zarastruta. É isso. Na Terra da Pilantragem, Senzala High-Tech. Já gravei um disco. No fundo estamos ouvindo Pega na Mentira com Erasmo Carlos. E vamos terminar o programa com Nazaré Pereira e uma música para essa galera do Clube do Fogo, esses babacas que o maior caô desse ano é colocar a questão das queimadas amazônicas e agora que estão pipocando também no Ceará, por aí, no Cerrado, no colo das ONGs. Isso não se faz. Isso é Pega na Mentira. E assim, no Pega na Mentira, elegemos um presidente e tudo mais. Então, vai aí, esse é o Moqueca de Siri, 171. Domingo estamos de volta ao vivo, das 11 ao meio-dia, pela Rádio Campeche. 98.3. Eu sou Conrad Rose. Quem quiser me processar, tá aí. Eu sou o responsável pelo conteúdo desse programa. E tenham todos um excelente final de semana. Chuva boa pra encher lagoa. Nosso forte, a nossa rima, né? Paz, saúde, sorte, trabalho, força, luta, reivindicações, direitos, beijos, abraços, guloseimas, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Rubro-negras do Flamengo. Depois Tremendão, retomando, Nazaré Pereira com Queimadas. Faça um exercício de empatia e se coloque no lugar do bem te vi nessa música. No mês de agosto fazer cruzeiro, rapaz. É? Foi lá pra Paraíba. Voltou com o porão cheio de bagatela, de carne, de óleo. E aí chegou. É, jurou pelo sangue da veia. E não tinha ido pra caçar baleia. Posso ver alguma coisa dessa? Que nada, ei, você tá indo fora, rapaz. Tudo é mentira, é? É, você que tá pensando o quê? Você não fica aí, você nada. Pega aí. Foi bem te vi quem viu. Foi bem te vi quem viu. A terra ardeu. Foi bem te vi quem viu. Foi bem te vi quem viu. A mata queimar. Se acabando, as fontes todas secando, sem ter água pra beber. É aí que a terra gira para o lado do bem, faz nascer novas sementes na cabeça dessa gente que não pensa em ninguém. É aí que a coisa muda, toda muda terá vida, toda vida terá sol. E faz girar girassol e faz girar, e faz girar o girassol e faz girar. Pra beber. É aí que a terra gira para o lado do bem, faz nascer novas sementes na cabeça dessa gente que não pensa em ninguém. É aí que a coisa muda, toda muda terá vida, toda vida terá sol. E faz girar o girassol. E faz girar. E faz girar o girassol. E faz girar. De seri.